Jesus, preciso muito te falar e confessar-te os meus pecados. Por muitas vezes eu te entristeci, só por ceder às minhas tentações. Oh, Jesus, a minha vida preciso acertar. Tenha compaixão. Nesta vida eu vir a tropeçar, com tua forte mão venha me levantar. Se o pecado um dia me fizer chorar, com tua doce voz venha me aconselhar. Te amar.